sonoro, viemos pra brincar. Ataque sonoro, muita disposição, bala na cara do inimigo. Vacilou, não tem perdão, sobrevivente do massacre. Aqui mais um guerreiro, tô nativo, tô na trilha, tô na festa e perigeiro. Verdadeiro pós parceiro, firmão, tamo na luta. E luta na quebrada, não tem boi, filho da puta. Vai de ralo, bad black, vacilou, sentiu a ira. Descarrego na cara, é o prêmio pra quem conspira. Traíra, agora paga pelo que você fez. Já vi vários cair, hoje chegou a sua vez. Casinha armada, várias mancadas. E desavença, se afogar no próprio sangue, já foi dada sua sentença. Regras de um jogo que não admite falha. O crime é todo e tem suas leis que não podem ser quebradas. Ataque sonoro, pesadelo tá no ar. Ataque sonoro, viemos pra brincar. Ataque sonoro, muita disposição, bala na cara do inimigo. Vacilou, não tem perdão. Ataque sonoro, pesadelo tá no ar. Ataque sonoro, viemos pra brincar. Ataque sonoro, muita disposição, bala na cara do inimigo. Vacilou, não tem perdão. Só mais um que foi de ralo, tudo a história se repete. Aqui virou final, na TV virou manchete. Três tiros de ponto 40, viatura acionada. O corpo agonizando, escorre o sangue na calçada. Mais um fato lamentável, vacilou, moscou, já era. Aqui virou rotina, faz igual a sua maldade em pé. Prossegue o pânico, o ódio, o medo e a desgraça. Conforme o tempo passa, o caçador se torna caça. Além do cálculo mais forte, trouxe espírito de vingança. Espalhando o terror, registrando para as matanças. E na cobrança, perde a vida, simplesmente o que ocorre. É diz velho ditado, aqui se mata, aqui se morre. Ataque sonoro, pesadelo tá no ar. Ataque sonoro, viemos pra brincar. Ataque sonoro, tem muita disposição, bala na cara do inimigo. Vacilou, não tem perdão. Ataque sonoro, pesadelo tá no ar. Ataque sonoro, viemos pra brincar. Ataque sonoro, muita disposição, bala na cara do inimigo. Vacilou, não tem perdão.